Başka protokol. Vosso cruzado Lençóis, Rodo Pão Plano, nível 300, sai da Arbol, curva direita, pode dar voz na 97, transponder 5152. CV, autonomia e o passo se encontra no número abaixo. Não copiou, foi o B. Eu acho que era... Esse é o meu táxi. Torre 198, 195, meu gravógico. Dia para 2010, reportar estabilizado, 4981. 10, heading. Cleared, line up and take off runway 10. Wind 180 degrees, 10 knots. Turn up to runway 10 as well to 783. Solo, azul 2796, boa. Azul 2796. Bom dia. Serra Bravo, Juliette Papá, autorizado, via com 577 até Recife, de lá direto. Nível 190. Sai da pulga, transição, cogindo, sai da Conde. Boa esquerda. Controle 20 decimal 8, aciona 5170. Pronto, autorizado 190 para João Pessoa, via rota do plano, Golf 677. 208 controle, 5170, a saída é a Conde, o azul 2796. Reporta, puxa. Ah, reportar, puxa, senhor. T783 airborne at 01, contact control 11, correction, 120.8. Roger, approach control 120.8. Thank you, good job. Voo 2199, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste no 021. 021, pode right up. Voo 2199, mantenha o perfil da chegada. Da Salvadora, com a passe a posição Arbor, autorizando a presente direto para o mapa. É uma Arbor, pois. Ele está presente direto para o mando, para passear em ascensão 200. Alô, Port Control, azul 2783, Sentinel 2000. Arbor, the Petri. 2783, radar contact on departure, flight level 180 via Arbor departure. runway level 180, while arrival at Pantera Azul 2783. Papá, papá, Eco, papá, Sierra, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, alterna 1288, Eco, papá, Sierra, grato, bom serviço. Papá, o meu, Lima, Alfa, o meu, bom dia. Estabilizado Azul 4981. Azul 4981, complete o final do procedimento MSX2, chame torre 1 no 8.95. 2.95, chamará boa. Boa. Autorizado via Correio do Axé, curva direita após a colagem dando 7, cena 0134. Lima Alfa Romeo, precisa? Livre acionamento, pronto para o táxi Lima Alfa Romeo. Será na nota 0 autorizar táxi Índia, ponto de espera dando 0, torre 1 no 8, só 95, negão no 0, 2, 1. Livre, táxi 295, ponto de espera, 1021. Obrigado, sinal 9170. Salvador, bom dia, até 3304, formação um forte. Sena 6312, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, o ajuste 1021. Chegada Mari. Três 304, acima identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1021. 0, chegada Bonf. Papa Romeo, Romeo Bravo, será autorizado a decolagem por 17, vento 190 graus, 109. Papa Romeo, Foxtrot, Eco Serra, prossiga. Romeu, Romeu Bravo Oscar, decolou 08, controle Salvador 120, decimal 8. 208, Oscar. Controle Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, bom dia. Romeu Bravo Oscar, guarda. O Fox Eco Sierra, confirme a posição no momento. Paraguai. Vou no 095, aguarda a copa sair da Arboa Leve. Árvore Leve, agora eu não. Ó, Salvador, Azul 4981, livrou? Azul 4981, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4981. Vento 180 graus, 129. A linha da copa, 9970. Do APA, subiu inicialmente ao nível de voo 050, aguardando a ascensão para o 105. Romeu Fox da Sierra, corrigindo o SUPA inicialmente ao nível de voo 045. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar na decolagem. SUPA via saída Arbor para o nível de voo 100. E a Arbor até 100 restrito, confirma? Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, autorizada a subida para o nível de voo 105, forma tráfego 10 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 em descida, 1.737. Essa é a para prosseguir na subida, Romeu Bravo Oscar. Atingiu 50, voo 2199. Voo 2199 dessa via para 2000 pés, autorizada final. O procedimento LS X-Ray, reporte quando estabilizado. Voltará estabilizado, 2199 com 1021. Federal 9970, decolou 1 no controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, bom serviço. Federal 9970, contato radar na decolagem, via saída Momo, suba para o nível de voo 320. Perfil da Momo, subindo 320. Saída Arboa Elefa, após a Elefa virar 5, curva direita para a decolagem, transponha 5175. Elefa, só entendi o ponto após a Elefa. É saída Arbor, Elefa, após direto Lídico, para interceptar via Bezolo 2. Sim. Autorizado 360 para conforme Rota Blanc, bom. Lídico a Bezolo 2. Saída Arbor, transição releva, depois direto o transponder 5010, 175. Volta, puxou. Romeu Bravo Oscar, tráfego adicional 2 horas, 8 milhas, mesmo corrigindo como oeste, cruzando nível 100 em subida a 1 alfa, dando 72. Bravo Oscar, gente. Romeu Foxtrot Sierra, autorizada a subida para nível 105, ajuste Salvador 1021. Romeu Foxtrot Sierra, confirme o seu estimado de pouso. Com 330. Azul 2773 would like to fly direct to destination Sierra Bravo, Quebec Victor. Azul 2783, stand by. 2783, okay. M6312, deixa parar o nível de voo 050. 0050, canal 63, ano 2. Voo 2199, está estabilizado o visual. Voo 2199, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 1895, Torre Salvador, o gol 2199, 2.5 milhas de externo. Gol 2199, continua a aproximação, tráfego ainda 9 carros, chega o time plano 021. E 21 agora, na autorização, 2199. Voo 2199, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 1-0-9. Livre pouso, pista 10, voo 2199. 21, autorizada final do procedimento LSX-Ray, reporte com estabilizado. Via para 2, repete 321, reportará estabilizado 3262. 363-12, confirme sua velocidade indicada. 1040, não. Gente. São 3304, confirme sua velocidade indicada. Velocidade indicada agora 2509. São 3304, reduz a velocidade para 2109. 2109, reduzindo, 3304. Três 3304, reautorizada a descida para 4000 pés, ajuste no 021. 4000 pés, autorizou 3304. Route 2783, contact Recife on frequency 126.0, backup 128.8. Papá Romeu, Lima Alfa Romeo, autorizado táxi, reporte chegar e pronto. Cabeceira 17, ajuste altímetro 1022. Sala 1, 8, primeira direita, sala 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, decimal 1. Papa Romeo, Fox, Eco, Sierra, contato serviço radar encerrado, 53 milhas oeste de Salvador, suba e mantenha o nível de voo 105 para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Teste vento 180 graus, 1-0. Papá Romeo, Lima Alfa Romeo, decolou 20, controle de Salvador, 120, décima 8. 208, Romeo. Pelo 095, aguarda disponível, que certa aguarda, pode ser autorizado por último. Romeo, Lima, Alfa, Romeo, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor Axé, reporte no farol da barra. Botará no farol da barra, Romeo. Salvador, bom dia, 7-2-0, informação constante. Bruno 755, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 022. Estabilizado, Senai 6312. Senai 6312, completa o final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1-8, decimal 95. 895, 6312. Salvador Azul 2, 7960 no 43. Não, pushback possível dessa vez. Autorizado pushback, reporte para um táxi, azul 2790. Autorizado para táxi, 2790. Vou mudar nome. Ando... Mano, chamou só o jogo no 095, autorizado, puxa, a aeronave já passou, reporte para um táxi. C304, dessa via para 2.000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, da pista 10, reporte com a estabilizada. 2.000 pés, reporte estabilizado, o TAN 3304, está no local. C304, inicie redução para aproximação. Tudo bem, TAN 3304. China 6312, tráfego avistado, chefe trem autorizado pouso, pistola 0, vento 190 graus, 109. Está mais tarde travado e livre pouso, para China 6312. Romeu, Hotel Juliette Sierra, a gente mantém-se em condições visuais, voando o farol de Itapuã, reporte quando no ideal de descida, visão do campo. Vende, pode parar no 02198, 95, Livre, táxi, eu vou te esperar no 10, torre 1895, ajuda aí, 7. Fundo Leve, 246, autonomia, Galeão. Autorizado táxi, voo no 095, Engie, ponte de espera, dono 02, 198, decimal 95, Nigal no 022. Solo 25, liberando a pista, solo 121, decimal 1. Ok, está avisando, vai chamar o solo de 121, decimal 1. Romeu, Hotel Juliette Sierra, 70 ao tráfego, 10 horas, 7 milhas, rumo oeste, no corredor Axé, mantendo no meu pés, Charlie 182. Autorizado, TAN 3304. 3304, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 198, decimal 95. 395. Trabalhou, bom dia, 3859, batalha para a porta. 3859, ação de identificação, via chegada BONF, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1022. 1022, o apelo? Eu prefiro da chegada, TAN 3859, número 3, na aproximação. Azul 2796, pode esperar pronto, número 2, aguardando o voo. 6, 2796. Torre, bom dia, 95, ponto espera, vamos 0 pro 9. Gente, vamos 095, mantenha o ponto de espera. Oi, bom dia, são 3304, passou externo, baixo trabalho. São 3304, está pelo avistado, autorizado o pouso pistola 0, vento 180 graus, 109. Tive pouso 110, são 3304. Serra Prossiga, Papa Romeu, Bravo, Serra Serra. Decolar Serra Índia com Índia, com destino em Salvador. Único a bordo, estacionado no 0275. Bravo, Serra Serra, confirma tipo de equipamento, a altitude que está mantendo. Serra, meu 66, está marcando 510. Dual com o Airbus da Sena, final no 0. Plano 095, após a passagem do tráfego, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a passagem, cabeceira no 0109. Só para informação, 96 da Azul, se possível, decola sem parada também depois do voo. Gente, Azul 2796. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra, chame agora a torre na frequência 118.95. 1895, grato, Bravo, Serra, Serra. Sou Juliette Serra, desça para 500 pés, o ajuste 1022. Reporte visual com campo. Reporte visual com campo, sou Juliette Serra. Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, mantém a escuta do controle, reporte 20 milhas em Salvador. Reportará 20 milhas, Romeu. Está com toda a rotatória, que eu sou a parte 4. Gente, Papa Romeu Bravo Serra Serra, autorizado final 197. Reporte a... na vertical da RMAS, o ajuste altímetro no 022. Bravo, Serra Serra. No 022, vai reportar na vertical da RMAS, o Bravo, Serra Serra. Somente confirmando, prossegue direto para o PAT 4, o Bravo, Serra Serra. Tem condições de ser direto, cara. Sim, então reporte na final para o PAT 4, o Bravo, Serra Serra. Vai reportar na final, o Bravo, Serra Serra. O Azul 2796 está condicionado após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a Gol ali, mantém o Azul 2796. Vamos agilizar aqui. Valeu, Brado. Vamos. Romeu, até Juliette Sierra, chame agora a torre na frequência 118.95. Chama a torre, 118.95, grato. Tá livre. Sobre Salvador, o Papa Romeu, o Salvador de Serra. Gol 1095, vento 180 graus, 109, autorizado decolagem para o Pistão 0. Tem decolagem 1095. Hotel Juliette Serra, prossiga. Tá menos de um minuto para o farol de Capão, visual com campo. Gente, o Hotel Juliette Serra, reporte vertical do farol de Itapuã, ajuste o altímetro no 022. Reportará sobre o farol, o Hotel Juliette Serra. O 4299, agente do hotel, 340 para Campinas. 4299, Campinas, autorizado via Pessoa no 0, Cubaga, Pessoa no meio, para Horizonte, Chomod, Pessoa 30, Intis. Nível 340, saída da El, transição ótima, com curva direita, volta ao colagem, transponda 5401. Gente, autorizado Campinas no 340, via Pessoa 10, foi por base, a Pessoa 16, Belo Horizonte, Chomod, a Pessoa 30, Intis. Saída da El, ótima, curva à direita, volta ao colagem, 5401, é o transponda, o azul, 4299. 4299, reporta para o Puxa. 4299. Portar no setor sem a frequência livre para auto-coordenação. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, gol 1095 na saída da rua. 1095, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Via Arbor para o 360, 1095. Azul 3796, autorizado decolagem. Pista 10, vento 180 graus, zona 09. Livre decolagem, 2796. Bravo Serra, Serra, tá no solo controlado. Bravo Serra, Serra, solo ao 32, frequência livre. Livre, grato, Bravo Serra, Serra. 3859, confirme sua velocidade indicada. 2409 também, agora é do colega da frente, né? 2459, viu que ele estava reduzindo. Gente, então 3859, reduz a velocidade para 2209. 220, então 3259. Então 3859, desça para 4.000 pés, o ajuste no 022. 4.000 com 1.022, então 3022. Ô Salvador, bom dia, hotel 3179, até o formação 340, Guarulhos 3. 3179, Guarulhos 320, autorizado, repetindo no 0 Tabaté. Série da Elton Sambote, curva direita para a decolagem, transponda 5413. Autorizou, Guarulhos 320 conforme, direita na Dael, Morte, Intercepta 510, Taubaté, transponder fica 5413 ao 3279. 2796, devido a formações no litoral, o senhor autoriza iniciar logo à esquerda 050? 2796, contato radar na decolagem, autorizado desvio na proa 065. 056, subi, na saída Conde, subindo para 1990. Conde 190, azul 2796. Desculpe, senhorita, te chamei de senhor, mas era senhorita. Salvador 3859. Eu sigo 3859. Nós vamos seguir essa aeronave, está ali passando a posição P, vai? Afirmativo. E ele está reduzido, é isso? Afirmativo. Grau de speed de 1709. Ok, beleza. Reduz a velocidade para 1909. Reduzindo, fica lá. Luna 095, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 160-1288, Gol 1095, bom dia. Avisado LS X-Ray para 1075. Gol 1755, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 755. Então, 3859, desça via para 2 mil pés, o ajuste 1022, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte quando estabilizada. Via com 1022, então 3859. João, reporte quando o trem checado, o ajuste é altímetro 1022. Vai contar com o trem checado, 7025. 3859, reduz a velocidade para 1709. 3859 da TAM. 3859, complete a final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Sim, beleza. 3859, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste o altímetro no 022. Controle é o azul 2796. Siga. Por gentileza, coordenado centro Recife, nível 210, como final. Gente, aguarde a autorização do centro azul 2796. Muito obrigado pela sua gentileza. 2796. Gente. Solo 4-2, chame o solo em 1-2-1, decimal 1. 2796, autorizado nível final 210, submantenha 210. Confirmo, 2796? 2796, autorizado nível final 210, submantenha 210. Autorizado 210, 2796. 275, Alfa Juliette, botão 05. Azul 2796, chame o centro Recife na frequência 12.85, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado. Solo 3859, muito bom dia. Sim, 3859, solo 345, solo 1211. 211, obrigado. Solo Salvador, bom dia, 3859, data. 39, Alfa Juliette, botão 04. Alfa Juliette 04, da 3859. Para pushback, acionamento azul 4299, posição 01. 4299, autorizado. Puxa, todo está totalmente pronto, puxa. Sim, 4299. Pode iniciar? 4299, mantém posição, estimado 1 minuto. Gente, mantém a posição para 299. solo 4299, dá na 50 aí, quando puder o direcionamento. Segundo naval, autorizado Bush Porto Alegre. Autorizado Bush, lado 4299. Para o táxi azul 4299 com 110 a bordo, 4 horas e 30 alternando São José do Rio Preto. Autorizado táxi Índia, ponte para a dona 02 e 118 a 95, Ringão 022, azul 4299. Autorizado táxi, até o ponte espera 18295, é o 14 azul 4299. Salvador, azul 4299, ponto de espera da 10, pronto. a coordenação, Tango Mike Romeo. Fala, bom dia, Channel 6312, chamação de autorização. Channel 6312, Recife, autorizado. Alta conforme plano, nível 350, saída pública, transição Caju, curva esquerda, transponder 542000. Rota 350 para Recife, a rota do plano, saída PUCA, transição Caju, com curva esquerda, 542000, transponder Channel 6312. Porta, puxa, arma 312. Para. Salvador, uma bom dia, Channel 63, mundo aqui, um hotel, passando nível 230. Channel 6311, acione identificação via chegada Bonf, desça para 4000 pés, o ajuste no 022. Autorizado Cheira de Freitas, alto forma plano, nível 045, sai da corredor, achar a curva direita, posse da colagem, restrito meu posse da fora da barra. Transponda 5127. Afirmo. O Tango Mike Romeu confirma novamente com gentileza meu bem autonomia alternado e o pátio. Controle Salvador no 20.8. 20.